Bom dia! Você é a flor mais linda do Jardim de Deus. A Bíblia diz que nós somos um jardim fechado e regado pela presença do Senhor. Todos os dias Ele tem regado você com seu amor, seu cuidado, sua misericórdia, trabalhado para ver você bem e feliz. Por isso você não tem motivo para se entristecer, mas apenas agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Hoje é segunda-feira, 23 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E hoje à noite eu vou estar ministrando na igreja Revivendo em Cristo, bairro Calumbi, 19 horas, pastora Zaira. 1 Crônicas 29, versículo 10 em diante, diz assim: Davi orou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza e o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e para dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. Nós apenas te damos o que devemos, o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor Deus, toda a riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Davi, já perto da sua morte, nos seus últimos dias, ele vem adorar o Senhor por tudo aquilo que ele tinha feito em sua vida. Se tem uma qualidade que um homem e uma mulher podem ter, é saber reconhecer aquilo que Deus fez por eles. Davi agora estava nos seus últimos dias de reinado, mas ele sabia que tudo que tinha acontecido tinha um propósito de alguém e não era dele, era do Senhor. Todos os propósitos de Deus para a vida de Davi aconteceram. Davi passou por momentos difíceis. Deus, em momento algum, prometeu que seria fácil. Quando ele escreveu todas as canções, ele declarava que estava passando por dificuldades, tribulações, perseguições, mas em tudo ele continuava a glorificar o nome de Deus. Você que está me escutando, sabe, você não é melhor do que Davi. Davi também não era melhor do que você. Ele conseguiu ter uma intimidade tão grande com Deus que mudou a sua história no meio da sua família. Ele se destacou no meio da sua parentela. Você também pode se destacar. Você também pode construir uma história. Talvez as pessoas olhem para você e não deem crédito, da mesma maneira que as pessoas não davam para Davi. Ele era apenas um menino, um pastor de ovelhas que vivia no meio do mato, correndo com seu estilingue, atirando pedras e cantando suas canções. Mas Deus se agradava dele porque Deus gosta de simplicidade. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, lutando com suas espadas, não conseguiam chamar a atenção do Senhor. Eu não sei qual o tamanho da sua dor e qual projeto você tem esperado de Deus e ainda não tem se concretizado. Seu coração tem ficado triste por isso. Mas eu quero te dizer: bendito é o Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, aquele que nessa manhã toma os teus projetos nas suas mãos e manda te dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nos céus, sou exaltado na terra. Estou com você, filho. Sei que você tem passado por muitos momentos difíceis. Sei que as perseguições têm sido grandes, mas escute. Eu não te abandonei. Continuo cuidando de você e torcendo pela tua felicidade para que você cresça. Mas quero também que você lembre de uma coisa: toda a riqueza que você precisa, toda a providência que você necessita, está em minhas mãos. Em vez de você questionar, vai cantar. Faz como meu servo Davi, que em meio às ovelhas e às plantações ele adorava e bendizia o meu nome. E eu tinha prazer em me inclinar para ouvir Davi adorando a mim. Tudo que eu quero é a sua adoração. A sua adoração vai curar essa enfermidade. Através da sua adoração eu vou abrir essa porta que você tanto me pede. Através da sua adoração eu vou curar o seu coração. Tantos embaraços têm passado aí dentro. Tantos momentos difíceis. Horas a qual você até pensa em desistir porque você não sabe lidar com as suas próprias emoções. Mas eu posso controlá-las. Se você colocá-las diante de mim. Ah, mas eu sei. Você tem medo, né? Tem medo das consequências. Tem medo de como pode ser. Mas você me ama? Pergunta o Senhor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você ama o Senhor de todo o coração? Se você o ama, aposte. Jogue todas as suas expectativas nele. Engraçado que nós costumamos lançar nossas expectativas em pessoas. Pessoas que nos frustram. Pessoas que nos decepcionam. Pessoas que não nos tratam como nós poderíamos ser tratados ou merecíamos. Mas em Cristo, que nunca falha no seu amor para conosco, temos dificuldade de acreditar e de depositar tudo nas mãos dele. Jesus é o único que nunca vai decepcionar você. E quando todos te deixarem, ele ainda vai estar do seu lado, te dizendo: estou aqui para cuidar de você, para te sustentar, para te abraçar, para te dar colo, meu abraço, mesmo quando você não quiser conversa com ele. O salmista, nos seus últimos dias de vida, ele olha para todo o legado que ele deixou para sua família e ele pergunta: quem é o meu povo, Senhor, para que tu tenha deixado nós trabalhar na tua obra? Você que está me ouvindo, ei? Você já parou para pensar? Quem é você? Quem sou eu, Senhor? Tu tens me proporcionado tantos momentos bons, tantas coisas boas. Será que eu mereço tudo isso mesmo? Como nós somos egoístas, nós sempre achamos que merecemos tudo. Mas o favor de Deus e a misericórdia dele são inefáveis sobre a nossa vida. E vem mesmo sem a gente merecer. Porque ele nos ama e o que ele quer dar para nós é o melhor. Nessa manhã, seja sincero com Deus. Se você achar que tem algo para agradecer, agradeça. Mas se você por algum motivo achar que Deus nunca fez nada por você, ele manda te dizer que os ouvidos dele estão abertos. Pode abrir a sua boca e falar. Se você estiver certo, ele vai te ouvir. Mas também se você não estiver, ele vai te escutar do mesmo jeito. E no final, ele vai dar a sua resposta para você. Deus te escuta, ele não cansa de ouvir a sua voz. Ele não cansa de ouvir os seus problemas e o seu desabafo. Pelo contrário, ele escuta e ele quer solucionar, te ajudar. Então dobra o teu joelho aonde você estiver agora. Porque o Senhor nesta manhã está quebrando toda a fúria contra a tua vida sentimental, emocional, material e espiritual. Ele está te levando para um novo caminho, para um novo tempo, para um novo lugar. Novas portas serão abertas. Você vai se alegrar no Senhor e assim como Davi, você vai cantar uma canção em agradecimento ao que ele vai fazer. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença agora juntamente com o teu povo. Nós queremos te pedir a tua graça, tua misericórdia. Ensina-nos a te adorar na beleza da tua santidade, a dar para o Senhor nosso melhor. Queremos ouvir a tua voz em meio à tempestade. Mesmo quando nos sentirmos fracos, queremos sentir o teu toque, a tua mão nos segurando. Consagramos nossas vidas nas mãos do Senhor. Nos cobre com teu sangue. Ajuda-nos nessa manhã a sermos melhores. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Informações para as agendas é 084-99807-8419. Nossa agenda está aberta dos dias 16 a 19 de novembro para Brasília. Um abraço.